chupi, chupi, chupi, chupi, chupi, chupi, vem meu bem. Use e abuse, minha calcinha é preta e meu sabor é tutti frutti. Levante a mão aí, quem sabe fazer amor. Vem que eu tô, tô, vem que eu tô, tô. E vai ganhar um beijo, quem disser qual o sabor. Vem que eu tô, tô, vem que eu tô, tô. Será que é de maçã ou framboesa? Será que é de goiaba ou de melão? Será que é de laranja ou de cereja? Quem acertar ganha meu coração. Levante a mão aí, quem sabe fazer amor. Vem que eu tô, que tô, vem que eu tô, que tô. E vai ganhar um beijo, quem disser qual o sabor. Vem que eu tô, que tô, vem que eu tô, que tô. Será que é de maçã ou framboesa? Será que é de goiaba ou de melão? Será que é de laranja ou de cereja? Calcinha que eu gosto.